estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem futuras. Do amor de Deus.